um programa da Rádio Atrito. Atenção, colegas! Direto da pista de patinação da escola para a nossa Rádio Atrito. Olá, moçada! Posso ver todo mundo aqui se movimentando? Que maravilha! Física ao vivo e a cores! Professor Galileu, aquele movimento circular que a Bruna está fazendo em torno do Kleber, como podemos explicar? É, como se fosse um satélite. Movimento circular é aquele em que o objeto se desloca numa trajetória curva. Uma força centrípeta muda de direção o vetor velocidade, sendo continuamente aplicada para o centro de um arco de circunferência. Simples, não é? E o Kleber ali parado? Como poderíamos definir a posição que ele se encontra? Temos ali, com o Kleber, a primeira lei de Newton. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. E a Fernanda? Ué, quem é aquele? Newton Glicerina, Mari, campeão de patinação. Newton Glicerina, olha quem tá ali, aqui. Olha quem, cara, tá ali. Cara, olha lá. Olha só os patins do cara. Bom, continuamos aqui com a nossa transmissão. Professor, parece que temos um campeão de patinação no gelo. Perfeito pro nosso programa. Perfeito mesmo. Que lindo. Que lindo movimento que ele tá fazendo, professor. O movimento? Sei, Mari. Movimento com velocidade constante. Movimento uniforme, Mari. Velocidade constante, mas diferente de zero. Veja como ele desliza suavemente. Não há força aplicada na direção do movimento, pois o atrito é praticamente zero e a velocidade é constante. Portanto, não há aceleração. Oh, com certeza, professor. Para mim é 10, é 100, quer dizer... É... Professor Galileu, temos ali algumas meninas e elas estão indo em direção ao Newton Glicerina. Bruna, Fernandinha, Malu, parece que elas estão indo um pouco rápidas demais, não parece? Temos ali movimento acelerado. Nesse caso, o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o passar do tempo. Uma força está sendo aplicada sobre o corpo. Com isso, surge uma aceleração que faz com que a velocidade varie. Dinâmica newtoniana. Newtoniana de Isaac Newton, onde F de força é igual a M de massa, vezes A de aceleração. Entende agora, não é? Oh, e o engraçado é que o movimento acelerado é só de um lado. Os garotos estão ali em total estado de inércia. Inércia sim, Mariana. Mas com velocidade vetorial nula. Eu lembro-me de Galileu Galilei e sua lei da inércia, depois chamada de primeira lei de Newton. O Isaac Newton, não o Newton Glicerina. E, professor, acho que esse movimento acelerado não deu certo. Coitadinho do Newton Glicerina. Enquanto os nossos patinadores se recompõem, que tal encerrar a nossa transmissão aqui da pista de patinação com o quadro Física Brasileira? Mari, é contigo. Mari! Newton! Newton! Bom, pelo jeito a Mari não está muito interessada nos cientistas brasileiros. Ela quer mais é saber do Newton, que não é cientista. Tudo bem. Eu faço as vezes dela hoje no encerramento do programa. No quadro Física Brasileira, vamos falar de César Lattes. É com você, Zezinho. Pode deixar, professor. A biografia do César Lattes que o senhor gravou está no ponto. Chá comigo. Física Brasileira. César Lattes foi um brilhante físico brasileiro. Sua principal linha de pesquisa era sobre raios cósmicos. Em 1947, Lattes identificou uma nova partícula atômica, o méson pi, que se revelou uma grande descoberta experimental. O trabalho de Lattes foi fundamental no desenvolvimento da física atômica. Em sua homenagem, o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisas, deu o nome de plataforma Lattes ao sistema que é utilizado para cadastrar cientistas, pesquisadores e estudantes. Para saber mais, busque na internet por César Lattes, César com S e Lattes com dois T's. Até o próximo Física Brasileira. Encerramos aqui o nosso programa de hoje. direto da pista de patinação do gelo. Rádio Atrito. Não, pode deixar que eu ajudo, Newton Glicerina. Não, eu ajudo. Professor Galileu, olha lá. Até a Fernandinha. Acho que eu vou lá. Vou lá falar com aquele folgado do Newton. Vai, mas te prepare, hein? Não esquece, ação e reação. Ah, sim, eu sei, professor. Ação e reação. Terceira lei de Newton. Para toda força de ação existe uma força de reação correspondente. De mesma intensidade, mas em sentido contrário. Ah, sim, certo. Força correspondente. Talvez eu não vá agora, talvez eu vá mais tarde. Kleber, seguinte, você tem que aceitar o movimento das coisas. E aqui, nesse caso, a sua popularidade com as meninas está em queda livre, né, professor Galileu? Falei certo? Certo. Queda livre. O movimento resultante unicamente da aceleração provocada pela gravidade. Uma particularidade do movimento uniformemente variado. Assim, vê se está certo, professor. Um corpo em movimento uniformemente variado sofre a ação de uma aceleração constante. Se é uma queda livre, esta aceleração é a da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado na superfície da Terra. Um exemplo, a popularidade do Kleber jogada lá da Torre de Pisa como se fosse uma pedra. Tá bom, já entendi. Deu, acabou. Deixemos os dois Newtons, o Isaac e o Glicerina, cada um com a sua arte. Eu fico por aqui. Produção: Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.